opa, opa, firmão, firmão. Tá bom então, um salve pros irmãos. E pras guerreiras de plantão, que tão junto com nós, sua pão. Tristeza aqui não, firmeza. Tamo junto, nego, junto, negar. Pronto, soldado que não gela no confronto. No ponto, com pano de ninguém, xará. Pano rasga é pros fracos e aqui é nós que pá. Oh, essa aqui foi feita pra você, pode crer. Tira uma onda aí sem se perder. Com o general no poder, fica bem louco o rolê. A gente pega um dois sem merecer, mesmo sem ver. Porque vamos viver, vamos correr. É quente, cola com nós e solta a voz pra gente. Vamos viver, vamos correr. É quente, cola com nós e solta a voz com a gente. Eu nasci pra vencer. Eu nasci pra ganhar, não aceito perder. Agora eu vim pra buscar. Eu nasci pra vencer. Eu nasci pra ganhar, não aceito perder. Agora eu vim pra buscar. Tamo junto, misturado, envolvido, lado a lado. Liga nós, canta assim. Pra vencer. Tamo junto, misturado, envolvido, lado a lado. Liga nós, canta assim. Agora eu vim pra busca, busca, busca. Verbo que fortalece, diz pra mim que eu tudo posso. É isso, man. Sinto o clima que incendeia. É isso, man. O som que impregna na veia. Na moral, um, dois, viu? A geral tá mil. Mil grau, venha sentir o que tá fenomenal. Só quem é, só quem é, só quem é, só quem é. O malandro de verdade sabe aonde foi o pé. Só quem é, só quem é, só quem é, só quem é. Vem na fé, né? E seja o que Deus quiser. Vamos rumo à vitória, agora é a hora. Simbora, não chora, no final é só glória. Tem uma pá no mundão, esperando cê cair pra te julgar. E no peão ficar só de bibibi. Olha lá o vacilão, não falei? É isso aí. Chegou a hora do refrão, vamos provar cantando assim. Eu nasci pra vencer, eu nasci pra ganhar. Não aceito perder. Eu nasci pra vencer. Eu nasci pra ganhar. Não aceito perder. Agora eu vim pra buscar. Tamo junto, misturado, envolvido, lado a lado. Liga nós, canta assim. Eu nasci pra vencer. Tamo junto, misturado, envolvido, lado a lado. Liga nós, canta assim. Agora eu vim pra buscar. Tamo junto, misturado, envolvido, lado a lado. Liga nós, canta assim. Tamo junto, misturado, envolvido, lado a lado. Agora liga eu nós, vim canta assim. Pra buscar. Eu nasci pra vencer. Eu nasci pra ganhar. Não aceito perder. Agora eu vim pra buscar. Eu nasci pra vencer. Agora eu vim pra ganhar.